satisfação não vem riqueza terrenal. Se tu negas ao Senhor, esta vida só é um sonho terrenal. Quando andamos em seu amor, prata deram por Jesus, 30 peças de prata por quem era a luz. Eu também tenho culpa. Morte cruel, sempre rogo, ó Deus, me perdoe por ser tão infiel. Levou meu Redentor pra salvar o homem vil. Quando eu desprezava, ó incomparável amor, sua cruz uniu-me assim. 30 peças de prata.